tentadora, às vezes pura, às vezes sedutora. Ó pecadora, ó messalina, de dia esposa, noite concubina. Ó peregrina, estrela azul, doce pastor, ó tentadora, que é tanto oculta quanto cristalina. Ó paladina, ó benfeitora, ó minha santa musa inspiradora. Menina, senhora, rubi solto no anel, que me fascina, às vezes tola, às vezes tão ladina. Ó pequenina, conspiradora, de dia escrava, noite possuidora. Ó sonhadora, ó sonho meu que não termina, ó libertina, que é tão perdida quanto casadora. Ó paz vindoura, ó luz divina, tu és pra mim a musa minha sana. Luz divina, tu és pra mim, amor.